Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está